Patrulha, gol 1896, passa 4.500 pés. 96, gol 370, sair da PUC. 370 na PUC, solicita manter a proa 050, aproximadamente 50 milhas para essas informações. Ok, ciente, está livre de desvio, gol 1896. Desvio, gol 1896. Five two zero, go ahead. Five Mari, clear Mari arrival, sending my name at level 050. 3520. Now, 024, request. Go ahead. There is a chance to proceed direct to the limit. Okay, contact now, receive your frequency 125.45, enable 12685, request to receive that. And contact now, please control 12545, enable 12685, let's go. 024. Boa noite, obrigado. Boa noite. 1896, vai passar 180, chame o centro na frequência 12545, antena 12685. 12545, 12685. Correto. Obrigado, bom trabalho. Nomeia todos os cientes dos desvios, desça para o 050 após uma navegação na flor de SAP para a chegada mais. Margem. 3520, desça para 2000, ajuste 1013, informa localizador. 2000, informa localizador. 3520. Casco, bom dia, prossiga. Essa localidade fica onde é como é casco? Qual a radial distância? Os clientes estão autorizados então para o destino Prefere decolar no pro do litoral ou direto pro nordeste? Então decola da cabeceira 17 com pro nordeste em direção ao destino. Controle operando 20.8 e achando o transponder 0131. Correto, aqui mais que eu acho que chama 1835, tem livre acionamento, chama para o próprio para o táxi. Documento da redação no Proditato, Gono 86. Afirmativo, Proditato e para chegar na marca. Chegar na marca, Gono 86. Como é que é autorizado a decolar para o Nordeste? Vento variado com 4 lá. Makiosca decolou os 30. Tá indo lá pra Costa do Sol, para 10 Vikings. Confirma, Makiosca? Tá indo lá pra festa, na Costa do Sol, Iper? Tá indo ali pra Iberostar, ali na... um pouquinho antes. Ah, sim, sim. Maravilha, então, bom voo. Chama o controle, 120, decimal 8. 120, quem tá aí? Vitor. Ô, Vitão, boa noite aí, obrigado. É, um abraço, tchau, tchau. Estabilizado, 3520. 3520, complete final ILS, chame a torre na frequência 1895. 1895. O torre de Salvador é TAM 3520, estabilizado ILS, pista 10. 3520, autorizado pista 10. Vento variável com 4 nós, pista molhada, sem chuva, cheque trem. É mais travado. Controle Salvador, voo 18, tudo bem, abatingiu nível 050, até agora 5 milhas de tapa. Ok, desça para 2000, autorizado ILS, 1003 ajuste, vai no localizador. Desça para 2000, para 1003, autorizado ILS, se for morar no localizador, voo 18, tudo bem. Atrás seria 1208, vai com a É, Gamberoni? É o Júlio, amigo dele. Ah, maravilha, valeu. Dele do Eduardo, a gente fez o curso junto. Alô. Controlei, Salvador, o Papa Romeu, vai com o Mike Oscar. Com o Mike, eu acho que eu tô siga. Tá mantendo o meu peso e a litoral. A gente mantém as condições visuais, suporte 20 milhas afastado. Suportarei 20 milhas afastado, vai com o Mike Oscar. 520 no solo, se livra na pista. Então, bem-vinda. Seu solo foi aos 320, ativei Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, tá 3520. Inclusive, era a senhorita que certa vez estava aqui em Salvador e o rádio não estava funcionando muito bem. E tinha do da voz masculina? Afirmo, era eu mesmo, do 3520. Tá vendo? Por causa disso, não vou esquecer mais sua voz. Agora o rádio tá bom, né? Tá ok o rádio, da 3520. Tá legal. Boa noite. Boa noite. Estabilizado o localizador, Gol 9, tudo bem? 8-9-6, complexo final ILS, chame a torre, 118-95. 118-95, Gol 9, tudo bem? Olá, Salvador, boa noite, Gol 9, tudo bem? Está estabilizado, Elias. Boa noite, 9-6. Esposa autorizada, pista 1-0. Vento variando com 3 nós, pista molhada, check trem. Trem baixado, travado, Gol 9, tudo bem? Tempo autorizado, 9-6. Sente, Pouso autorizado, Gorô 8 no meio. Informe visual com o local de pouso. Vai comer Solas 43, Taxi de Alfa, Juliette, portão 3. Taxi de Alfa, Juliette, portão 3, boa noite, Anamim. Começa um noite, um no meio. Estou em Salvador, na escuta do Tango Mike Hotel. Afirma, prossiga, Tango Mike Hotel. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota 14 para o Finger de número 9. Autorizado. Pushback reboque, informe ao término, portão 9, Tango Mike Hotel. Será feito, graças, senhor.